Polo Salvador, voo 1-1, minha sede, limpa, massa ainda prevista para Guarulhos. Pra? A saída prevista para Guarulhos, para o voo 1-1-67. Rael. Obrigado. Quatro, 463, livre decolada, pista 28, vento 290, grau 59. Livre decolagem 28, azul 4463. Comando 67, ponto cópia. Ponto cópia, vou comando 67. Autorizado Salvador Guarulhos, 380, peso 10. Decola pista 28, curva à esquerda, saída Tael, Leda, pois Leda Motiva. Controle 1198, transponder 5511. Voo 1167. Prata 2000 pés, controle 1198. Manter a proa até 2000 pés, 198, azul 4463. Não foi pago isso na saída, tá? A gente já estava seguindo o perfil, curva na esquerda. Ciente, mantendo a proa até 2000 pés, 4463. Ok, vai manter até 2000 após completa com o perfil de saída, 4463. Mantendo a proa de decolagem até 2000 pés, após curva esquerda da El, Leda, Morte, Sifá. Transponder 5511, 198, eu controle, vou com o nome dela. Confirme quem modulou o solo? É o gol 964, autorização com o senhor ou 2-1? Firmo, comigo mesmo, só um minuto. O 964, prepare a... Aron. Aron, quem é que vai? Mativo, desça para 2000, 2190, 15, aguarde o último vetor para interceptar o lote. Nós 90, mantém da 4000, chegada, chegada Cari, aguarde descida, ajuste 1015. Oxané 6200, para o localizador, curva à esquerda na proa 310, informe estabilizado. A 3290, reduz a velocidade 180 nós e está livre a descida até 2000, ajuste 1095. Paulo Salvador, voo 1167, portão 10. Portão 10, autorizado, chama o táxi. Para a passagem do 1967. Dona Zero autorizado, sinal, ILS Zulu, pista 28, forma estabilizada, desça para 2000. Zulu, Juliette Sierra, som instante a cópia, o ajuste no 0, 1, 5. Zero, complete final ILS, torre 1895. Salvador e Buenas, Oxanero 6200, 2000, estabilizado, visual. 6200, cheque o trem, vento 260 graus, 62 de mais. Baixo travado, center. Cor 9030, desse mantém a 2000, ajuste 1015. 6200 da Oxa, né? Livre pouso, pista 28, vento 260 graus, 5 nós, cheque trem. Baixo travado, livre pouso, 6200. Papá Romeu, papá, papá Mike, curva à esquerda e vou ir na proa 090, limite ao localizador. Papá Mike completa a curva à esquerda e vou ir na proa 310 para interceptar o localizador e informe estabilizado. 310, proa esquerda, informe estabilizado. Gol 9030 para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 310, informe estabilizado. Solo Salvador, voo 967, instruções para o táxi, estamos com 138, autonomia da presente, 3 horas e 43, alternativa Galeão. 167, livre táxi, pátio, principal, pátio 3, quilo alfa até o ponto de espera da Golf, no ponto de espera 1895, ajuste no 095, 167. Autorizado, parte 3, quilo alfa, Golf 1895, no ponto de espera, gol 967. Informo, confirmando que após a decolagem vai manter proa até 2000 pés. Ok, após a decolagem mantém a proa até 2000 pés, gol 967. Ok, mantém essa pro informe no localizador, Papa Mike. Seu voo, só um instante para cópia, a gente no 015. E curve à direita na proa 340 para interceptar o lock para afastamento com tráfego à frente. Da Alfa. 295. Curva à direita, saída Aron, após direto Aracaju. Controle 119.8. Transponder 5473, o gol no 864. 370 aprovado, Maceió, pela primeira vez 58, minha quadra 22 na Aron, com curva, primeira curva direita, após boa, Aracaju, 19-8, controle, 5473, transponder, gol no 864. 5473 no transponder, apenas confirmando, chegue pronto para posicionamento no 864. 5473, confere o gol no 864, está pronto para estacionamento, posição 4. Zulu, Juliette Serra, pronto cópia. Salvador, Serra, Delta, Lima, Oscar, 500 pés, vai decolar da 197 com curva direita, ingressando no corredor, achei 500 pés, controle 119.8, transponda 5453, vai a 1000 pés, Zulu, Juliette Serra. Ó, Mike, cheque atitude, tô recebendo 1300 pés. Quatro, Pátio se encontra. 895 dá presente, tem um bom voo, até o regresso. O Zulu e o Serra. Mas ok, deveria interceptar nessa posição a 2 mil pés, está mantendo 1200 agora, confirma. 90, solo aos 44, libera a esquerda, mantém a posição antes da Alfa, chame solo no 219. Para a esquerda, mantém-se da Alfa 219, 3210. Confirme que mudou? Sala bom, 864, pushback, salamento, portão 4. Alô, 864, portão 4. Autorizado, faço pushback com a cauda voltada para a Índia, ok? Autorizado, cauda para a Índia, 864. Solo Salvador, boa tarde, tá 3290, livrou na sua escuta. 3290, mantém a posição de Alfa. Mantém a posição Alfa, 3290. Torre, Papá Romeu, Papá, Papá Mike. Pátio 3, gol 1967. Final, baixado travado, Papá Mike. Gente, continue na aproximação, aguardando informação de pista livre, o número 2. Vai. 00. Mantenha a posição. É o 3290, a gente pode ingressar aqui na Alfa, porque senão vai ficar muito apertado aqui para o ingressar. A gente pode ingressar aqui na Alfa. 167 é o solo? Solo, gol 967. Tem condições de ingressar naquilo? Negativo, 27 passagem. 3290, ingresse Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, me informa antes da Juliette, 3290. 6200, ingressa Juliette, portão 08. Juliette 08, 6200. Quilo Delta para Teixeira de Freitas, pronto cópia. Pisado Teixeira de Freitas, uma centena. A decolada 17, com curva à direita, saída Coral, controle 19.8, transponder 5520, Vitor Quilo Delta. 118.95. esquerda, Delta, manter a posição que tem ingresso na Alfa, chamando solo 21 na Alfa, voo 9030. A bordo? Pátio que se destina? Eu vou seguir pro pátio da 10, o pátio 5, confirme? Afirmativo. Ok, dá pra gente, eu cancelo o procedimento, se eu se materializar, vou curvar à direita, livrando pra pouso na 17, pode ser? Gente, reporte girando base para a final da 17, o papapapá, Mike. Ô Mike. Torre Salvador, azul 4076, dá 6 minutos externo, estabilizado. Reporte minha aproximação, reporte do checado, vento 270,5 nós, azul. Reportar azul 4076. Ciclo Delta para você. Aguardando para acionar. Vitor Kilo Delta. Papa, papa, Mike, tem condição de agilizar? Base para final da 17? Afirmativo, agilizando. O azul a 8 milhas da pista 28. Eu vou livrar um pouquinho mais à direita aqui para não interferir. Atenção é que o senhor faça a base curta para agilizar o pouso da 17. Ok, vou cortar aqui então, grato. Como 864, táxi em frente, pátio principal, pátio 3, Chile Alfa, até o ponto de esperada 28. Pátio principal, pátio 3, Chile Alfa, como 964. 9030, após a passagem da aeronave da Gol, ingressa Juliette, portão 11. Após o tráfego da companhia, Juliette, portão 11, Gol 9030. 1167, ponto de espera da... Da 2. Papapapa Mike, informo que não haverá tempo para sua aproximação. 360 pela sua direita. 360 pela sua direita, mantenha o seu tomate. Ok, mantenha o seu tomate, que aguarda a autorização, grato. Leandro Baixou, checou azul 4076. O Papapapa Mike tem condição de efetuar o pouso parado na cabeceira 17? É batido, senhor. Pouso pairado, cabeceira 17, o vento 270 graus, meia dúzia de nós e o ajuste no zero no seu. Pairado a cabeceira, aguardando o papamai. 4076 da azul, o vento 270 graus, meia dúzia de nós, helicóptero efetuando pouso pairado na cabeceira 17, não vai interferir com a sua aproximação, livre pouso na 28, o vento 270 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 28, azul 4076. Juliette Serra, prossiga. Autorizado, chama táxi. Autorizado, livrar à direita, Papa Mike. Confirmando o pátio da HD no pátio 5. A gente até o pátio 5 estacionar a frequência livre. Evite o sobrevoo de aeronaves. Confirmando o táxi de baixa altura, o Papapapa Mike. Tuquilo Delta livre acionar, aguarda para início de táxi no pátio 5. 8 Kilo Delta, livre acionar chama táxi. 4076, solo ao 52, libere a sua esquerda, próxima esquerda, solo em nodozona decimal 9, antes de ingressar na taxiway Índia. Esquerda, chamando solo decimal 9, Índia, 4076. Já travado, 962. 962, vento 270 graus, 5 nós, o ajuste 10015, livre pouso na pista 28. 15, foi autorizado o acionamento, aguarde para início de táxi, Vitor Prudão. Estão no 7, reporta pronto para o ingresso. Zulu, Juliette Serra, autorizado táxi até o posto fera da pista 17, como número 2. A retaguarda do Papa Alfa 7, Papa Alfa 4, no pátio 5. Para o solo Salvador? 3605. Para Congonha, só um instante a cópia, o ajuste no 095. Salvador, voo 967. Pronto. No 967, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter em pista 28, voo 1967. 4-4, já roubeu, solicitado para o Gavião. 5-4, libera a esquerda, próxima esquerda, só ali no 21 decimal 9, mantendo a cidade alfa. Esquerda, 219, mantém a cidade alfa, 962. Informa um barulho muito alto aí de fundo aí na 962. Agilizando o manobra para liberar a pista, o 962. Tá certo, 962. Autorizado em ingresso, reporta alinhado e pronto. Quilo Delta. 244, Galeão. Não, número 3, só um instante, 9244. Eu continuo a aproximação, reporte está enxecado. Foi entrar 2230. 2864, posso esperar na 28. Mantém, posso esperar da 28. Mantém. Número 67, livre decolar, pista 28, vento 270 graus, meia dúzia de nós. Quero decolar, voo 67. Oi, Salvador, 962. Confirme. Pode me confirmar a frequência? 121 decimal 9, solo. Obrigado. Achei travou, passarei 2230. 10. Liga para o 10, 9. 3605, pronto, cópia. Que baixou e travou. O vento em Salvador, 250 graus, meia dúzia de nós. O ajuste 1015. Livre pouso, pista 28. 226 ali, pouso na 28. Uno, 167, decolador 57, mantendo pro até 2000 pés, controle em 119, decimal 8. Mantendo pro até 2000 pés e 98, igual a 167. O azul 5021, pronto pra cópia. Salvador Guarulhos, 360, peso 16, decola pista 28, curva à esquina na saída da El Leda Motiva. Controle 119.8, transponder 5595. Informo que após a decolagem vai manter proa até 2.000 pés. Reto, chame pronto, 5021. O Gol 9244, pronto, cópia. 9244, pronto, cópia. Salvador Galeão, 400, via Upper Zulu 10. Decola pista 28, curva A. Esquerda, saída da El Leda Motiva. Controle 119.8, transponder 5540. Informo que após a decolagem vai manter proa até 2.000 pés. Apenas a frequência do controle, por favor. 119.8. Aqui, 9344, autorizado 400 para o Galeão. Conforme aerovia, Pirzulu 10. Decola 28, com curva esquerda no perfil da El Leda Móvido. Controle 198, aciona 3540. Após decolagem da 28, mantém a proa até 2.000. Ou 9244. Aqui, a saída da El Leda Motiva. Motiva. E o transponder é o 5540, 5540. Corrigindo, 5540. E o perfil da El Leda Motiva. Muito obrigado, 9244. 230, Passaredo, solo 59, beira esquerda, chame solino da zona decimal 9 antes de ingressar na alfa. Confirme por Passaredo. Próxima esquerda, seu solo 59, chame solino da zona decimal 9 antes de ingressar na taxiway alfa. Ciente, Passaredo 2, 2, 3, 1. Qual é o nome da localidade? E Maia. Decolada 17, vento 240 graus 05 nós. Victor pelo Delta. É de saída, o Papagolf? Vai manter o 864. 2230. 2230, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3. Como Salvador, boa tarde, 35447, autorização barreiras. O 447, só um instante, o ajuste no 015. .64, livre decolada pista 28, vento 240 graus, 5 nós. Tem livre decolada com 864. Victor Kilo Delta, decolada 1600, controle 120, correção, controle 119.8. Controle 198, Victor Kilo Delta. Saída Coral, controle 119.8, transponder 5543, o Oscar Papagô. Pátio 5, quantos a bordo, o Papagolf? 1895, ajuste 1095, tem uma boa viagem. Prossiga. Direção na chama táxi. Autorizado, chame táxi, 5021. Controle 120, correção, controle 119.8. 198, controle 84. Zulu, Juliette Serra, ponto, ponto, livre, decolagem no 7, vento 260 graus, meia dúzia de nós. Seu ajuste no 015. Autorizado até o ponto de espera da Papá, reporte para o ingresso. Papá, Zulu Juliette Serra, decolado ao 04, controle 199.8. Fernando 8, Serra. Para o site do Azul 5021, não tem nada, tem a bloco. 5 horas, retornando com 021, livre táxi, pátio 3, Kilo e Alfa até o ponto esperado 28. Quando pronto, 1895, ajuste no 095, tem uma boa viagem. 5021. Provado, pátio, Kilo e Alfa, ponto esperado 28, até o ponto esperado 28, 021, boa tarde. Boa tarde, Chanel 62, Uno 3, com a informação Romeu. Uno 3, para o Galeão. O senhor fez alguma DLA do plano? Eu não fiz não, senhor. Não fez? Eu não fiz. Então vai ter que checar com a companhia, porque o seu plano está vencido e não tenho nada no meu sistema aqui, ok? Deixa comigo, já chefe, falta o senhor, obrigado. Posso? Caro Papa Golf, confirma o nome do equipamento? Gente, mas tem algum nome específico? Livre decolagem da ONU 7, vento 260 graus 08 nós para o Oscar Papa Golf. Dente, libere a sua esquerda na Kilo, na Quebec, confirmando na a esquerda na Quebec, reporte ingressando. Torre Salvador, boa tarde, 5021 da Zuta, próximo ponto espera da 28, pronto. Mantém o ponto espera da 28, azul, 5021. Vai manter ponto espera, 5021. Táxi autorizado até cabeceiro no 7, reporta pronto. Salvador, bom dia, Gol 227, estabilizado, ele é X-Ray da 28. Uno 267, reposto trem checado, vento 260 graus, 7 mais. Trem embaixado travado, Gol 1227. Uno 227, livre pouso, pista 28, vento 260 graus, 7 mais. Livre pouso na 28, Gol 227. É o Oceania 6213. Prossiga. Nós temos agora a informação de que foi feito uma DLA para as 16 horas e 20 minutos. Foi feito a DLA? Foi feito uma DLA para as 16 horas e 20 minutos. É, para mim não chegou nada, vou ter que coordenar. O 6213. Estou na sua escuta, muito obrigado. Cabeceiro no 7, o Oscar Papagolf. Até cabeceiro no 7, Papagô. Gol no 867. Prossiga. Autorização, Brasil. Confirme. Brasil, autorização. E agora da costa, a gente não deram, não sei. Traída prevista. Ah, boa, Lef. Confirme. Ah, boa, Lef. Obrigado. Trip 5447, pronto cópia. 7, pronto cópia. Salvador, Barreiras, 200, decola da pista 28, com curva à direita, sai da Momo, Cogibo, após direto Barreiras, controle 1198, 5534, 5447. Tá bom. 5021 da Azul, vai alinhar e mantém. Afirmativo, da Azul, 5021 da Azul, alinhar e mantém. Correto, chame pronto. Solo 227, libera a próxima esquerda, seu solo ao sul no 4. Chame o solino da zona decimal 9 antes de ingressar na alfa. Libera a próxima esquerda, solo 221, alfa, 227. 1-2, 1 decimal 9 antes de ingressar na alfa. Afirmativo, vento 270 graus, 8 nós, Oscar Papa Golf, livre decolagem da 1-7. Boa tarde, no 227. Ah, é o cara que é por... Mantenha a posição após a linha aí de parada, ok? Antes da Índia. Azul 5021 no livre decolagem da pista 28, vento 260 graus 3 nós, mantendo a proa agora até 3 mil pés. Sente o Azul 5021, limite a decolagem, manterá proa até 3 mil. Oscar Papa Golf decolado, Azul 5, controle 119, décima 8. Pronto, obrigado. Controle, Oscar Papa Golf. Vento 3605 é o solo. Ok, o senhor vai puxar até a saída do poste 3, né? Sete. O 1227, ingresso em Índia, grande pátio, portão 09. Azul 5021, decolado ao 16, mantendo por até 3 mil, aguardando transferência. Ciente, Azul 5021, mantendo a proa. Vem para o solo? 9244, na 11, pushback acionamento. Portão 11, aguarde o 9244. Mais curto. Azul 5021, aguardando a liberação do controle para iniciar a curva, 119 decimal 8. 19,8, obrigado. Bom dia. Para o 149 605, livre táxi à direita, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28. Ponto pronto, 1895, ajuste no 095, boa viagem. Direita Alfa, Ali 244, portão 11, autorizado puxar, chame táxi. Tá livre no 11, chama o táxi, 244. Ponto 867, cota. Salvador, Brasília, 360, peso 197. Decola a pista 28, curva à esquerda na saída Arbó, transição Alefa. Controle 1-119-8, transponder 5531, gol no 867. Brasília, liga 360, peso 197, decola a pista 28, curva à esquerda, Árvore Alefa, 1995, 5531, chama pronto. Chama na 9837. Salvador, Oxaner 62, 13. Prossiga. Pergo se teria alguma novidade para a gente aí. É, no sistema eu só tinha a FPVD do mesmo para as 1509, mas eu recebi uma CHG aqui, Salvador Galeão, para as 1520, não adiantou nada, entendeu? Ter feito a CHG. Se foi erro mesmo da companhia, que em vez de ter colocado para as 1620, colocou para as 1520. Entendi. Dito isso. Dito isto, o que a gente faz? Vai ter que coordenar com a companhia novamente para ver se foi um erro da companhia ou se foi um erro do pessoal que recebeu a CHG, ok? Porque o horário que eu tenho aqui da CHG é para 15h20. Então isso não vai adiantar de nada. Ok, obrigado. Só no 35447, pátio 3, se tiver estradão. Pátio 3, o trip autorizado, chama o táxi. Para o táxi gol 9244 com 05 a bordo, toda a 3 horas e 52 minutos, alternado Campinas. 05 a bordo? Afirmativo, gol 9244. Ok, livre táxi, pátio. Índia, pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera da 28-1895, ajuste no 095, é uma boa viagem. Táxi Avia Alfa, Juliette Alfa. Afirmativo, pátio, Índia, Juliette Alfa, até o ponto de espera da. 28, quando nessa, 2895, gol 9244. Pro 089, Salvador, Vitória, guarda-copa, ajuste no 09. Fala, só confirmando pro gol 9244, mais de pátio, direto o Juliette, que tem até o ponto de espera de Alfa. Afirmo, via Juliette e Alfa. Juliette e Alfa. Ok, obrigado. 9244. Salvador, Xané 6213. Prossiga. Ok, meu amigo, nós já estamos em contato novamente com a companhia, o DOC lá insiste que foi feito uma DLA para as 16h20 e que ele ia tentar entrar em contato com vocês aí. Sim, então eu vou coordenar novamente com a IES. Mais uma vez, agradeço. Solicito cancelamento aos 323, autorizado base pela esquerda da 197. Gente, mudança de regras é presente, base pela... Direita 197, eu fiz a arma. do Vitória 340, Uber Whisky 50, decola pista 28, curva direita, curva esquerda, saída da El Leda, foi Leda Bidev, controle. 119.8, transponder 5530, o 4089. Bateu um ponto, espera da 28, 3605. Corretíssimo, chamei pronto. Polo 35447 para o táxi com 65 a bordo, 4 horas de autonomia e alterna Brasil. 5447, livre táxi, pátio 3 kg, Alfa Fonte, espera da 281895, o ajuste 1095, tem uma boa viagem. Claro que o Alfa Fonte, espera da 895. Desculpe, Lima. Tem posto checado? Achado e travador. Agilizando, tem uma aeronave da Triple ATR a 5 milhas da cabeceira 28. Tem gente agilizando, Lima. Repouso no 7 km Serra Lima, vento 260 graus 7 nós. Fiz repouso, Lima. Reporta o bando de pássaros na final da 17. Achei travou, 5240 da trip. Confirma, tem disposto para achar travado, 5240. Presidente, aguardando apenas informação de pista livre. Aguardando autorização de pouso, 40. Livre 5240, livre pouso 28, vento 260 graus 8 mais. Autorizado pouso pista 28, livre 5240. Quilo Serra Lima, autorizado táxi até o pátio 5, à sua direita, seu solo aos 26, estaciona a frequência livre. Ciente, frequência livre. Portão 3, o 4089 está autorizado. Faça bushback com a cauda voltada para a Índia. Cauda para a Índia. E aí, fazendo o pushback, 4089. Bom, 867, pushback, saneamento, posição 10. Portão 10, autorizado, tinha táxi. Passar pro táxi, 877. Alinhado e manter pista 28. Ali mantém pista 28, tô tremendo. Dois, quatro, zero, solo 28, libera a esquerda, solinho da zona decimal 9, chame o solo antes de ingressar na alfa. Como recebeu o ILS da 28? Solo 28, solo 5240 de novo, tá certo, tá, e recebeu bem o ILS. Excelente, uno da zona decimal 9 ao solo. 3605, livre decolar da 1-28, o vento 250 graus, meia dúzia de nós, livre da restrição. Autorizado decolagem da 3605, Oi, Salvador, boa tarde, gol 9244, ponto de espera da 28, pronto decolagem. Sente manter o ponto de espera. Nossa escolha material, 2244. 5240, prossegue via Alfa Quilo para o Parque 3. Alfa Quilo, vai. Decolado aos 29, controle 119, decimal 8. 19, 8. O gol no 867, está com 1-37, agora o doutor Bento Azul me parece frente ao Fernando Goiânia, pronto para o saco. O 1-67, livre táxi, pátio 3, quilo e alfa, da ponte espera da 18, ponto pronto 1895, ajuste no 094, tem uma boa viagem. Pátio 3, 3 táxi, Inter Bravo, e 14, 867. Zulu da 28. De 109, autonomia de 4 horas e 20, alterna ponto 12. 409, livre táxi à sua esquerda, pátio 3, que ele alfa da atmosfera, vai seguir a aeronave da